Cada vez que eu subo ao palco pra cantar, eu me lembro de você. Será que ainda quero falar? Ainda coisas pra contar ou pra dizer? O vento corta a pele, mas o coração por dentro resistiu. O sol lá fora é novo, mas você não viu. Cada vez que alguém me olha com atenção, dá vontade de gritar que o tempo tá na contramão e é preciso de algum jeito se apressar. A vida exige sonhos e o amor é só um jeito de sonhar. E não há mais segredo se a gente falar. Mas eu sei que fiz as coisas do meu jeito, não há o que consertar. Cada um tem sua história, só quem viveu é que pode contar. E o passado é diferente na memória, e o certo é o que virá. Abre a porta da alegria e deixa entrar. Abre a porta da alegria e deixa entrar. Hoje eu sei, só quem tirou a fantasia aproveita o carnaval. Apaga o que havia e comemora o que há de novo no quintal. O amor troca de rosto, mas mudar não quer dizer que é o final. Se lembra toda a nostalgia, pode ser fatal. E descansa que a vida dá um jeito, o que for para ajeitar. E o que não foi possível, é possível que ainda esteja lá. De repente em qualquer rua sem aviso, a gente vai se achar. Abre a porta da alegria e deixa entrar. Abre a porta da alegria e deixa entrar. Abre a porta da alegria e deixa entrar. Abre a porta da alegria.